você. Recitando hinos, yeah. Não tem evolução sem compreensão. Não tem avanço sem colaboração. Cada produção nova, uma constatação. Pessoas perdidas em meia expansão. O vírus tá levando vários, tudo mudou. O tanto de gente que ignorou não acordou. A mídia atacando terror, patrão e pavor. É cada um por si, doutor, coração sem amor. Eu digito essa barra, cientista da NASA. Eu lapido essa fala, exorcista da barra. Desenho essa track, vendo ela sem nada. Muitas preces e preces e valas. Guerra invisível, ataque biológico. Mantenha a fé, se mantenha sólido. Até encerraram os velórios. Comercializaram o número de mortos. Todos querem o melhor pra viver. Manter a forma, fazer acontecer. Seu melhor amigo é você. Recitando hinos, yeah. Guerra invisível, ataque biológico. Mantenha a fé, se mantenha sólido. Até encerraram os velórios. Comercializaram o número de mortos. Todos querem o melhor pra viver. Manter o fogo, fazer acontecer. Seu melhor amigo é você. Recitando.